Boa tarde, aqui Eduardo Axelrod, começando mais um Sonora aqui na FM Cultura. Uma hora tocando tudo que não toca no rádio, as novidades, as descobertas, curiosidades, muita banda legal do mundo todo. E hoje fazendo um programa especial, todo ele sobre a Suécia. When men were first drawn to Everest, it was an unknown quantity. Não sobre o país em si, né, que é o terceiro maior país da União Europeia, mas sim sobre as bandas que vêm da Suécia. A Suécia é um berço tradicional da música pop desde os anos 70, desde o ABBA, Roxette, todas aquelas bandas que surgiram lá no século 20, até várias bandas legais com um som mais indie que começaram a pipocar no mundo pop a partir de meados da década passada. Como é o caso dessa banda que vai abrir o Sonora de hoje, o The Concretes, lá de Estocolmo, que nós vamos escutar a música On The Radio. what is what if you simply don't agree? Now time will come to claim you and it will have its way. Don't make no mistakes and don't regret. Don't waste the time that is left and then do it all. Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer. Muito legal esse som do Acid House Kings, Do What You Wanna Do. O Acid House Kings é uma banda sueca, como todas as bandas que a gente ouviu nesse bloco. Apesar do nome, que é Acid House Kings, mas a música deles não podia ser mais longe do Acid House. Eles fazem esse som mais tranquilinho, mais calminho, muito bacana. Antes, a gente escutou os suecos I'm From Barcelona, que apesar desse nome, eles são da cidade de Jönköping, na Suécia. E um detalhe interessante, essa banda tem 28 membros. Claro que a maioria faz só backing vocals, mas já deve ter funcionado para eles entrarem no Guinness Book. A música que a gente escutou, do I'm From Barcelona, foi Always Spring. Antes, a gente escutou outra banda sueca, o First Aid Kit. É uma banda formada por duas irmãs, são de Estocolmo também. E eles têm uma bela trajetória, começaram com um vídeo de cover lá em 2008. E no ano passado, elas foram finalistas no Brit Awards, que é um prêmio britânico, que seria como se fosse o Grammy da Inglaterra. Eles foram uma das cinco finalistas na categoria Bandas Internacionais, o First Aid Kit. A gente escutou a música Blue. E esse bloco começou com The Concretes, tocando On The Radio. O The Concretes é uma banda de Estocolmo, talvez uma das pioneiras dessa onda sueca de bandas. Ela surgiu lá em 2002. E a cantora dessa banda, a Victoria Bergsman, ficou conhecida como a voz feminina na música Young Folks, grande hit internacional de 2006, dos também suecos Peter Bjorn and John. E falando no Peter Bjorn and John, eles vão começar nosso próximo bloco, não com a música Young Folks, que ficou conhecida deles, mas sim com outra chamada Dig a Little Deeper. Just speak, you want everything I own, everything you want. I keep running away, running away, running away. You keep fading away, fading away, fading away. It always ends in the same way. The sun gets in your eyes. I won't be surprised next time. But this blue eyes came out of the blue. Becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture. Thank you. We'll be right back. Esse som aí que tocou foi Junip, banda de folk rock formada pelo vocalista José Gonzalez, junto com os colegas de colégio dele. O José Gonzalez, apesar desse nome, ele é sueco também, mas ele tem esse nome mais latino porque os pais dele são argentinos e foram para a Suécia bem no ano que ele nasceu, 1978. A música que o Junip tocou foi Don't Let It Pass. Antes, a gente escutou Heavens on Fire com a banda The Radio Department. A Radio Department é da cidade de Lund, na Suécia, e tem esse nome por causa de uma loja que tinha na cidade deles que consertava rádios quando eles eram pequenos. Antes, a gente escutou a música Blue Eyes com Shout Out Louds, também uma banda de Estocolmo. Essa música foi lançada em dezembro de 2012 com um single feito de gelo, de verdade, que eles mandaram promocionalmente para as rádios, né? Nada mais adequado para o inverno sueco do que fazer um disco de gelo. E o bloco começou com Peter, Björn and John, banda indie lá de Estocolmo, que tocou Dig a Little Deeper. O nome dessa banda é formado pelos pronomes dos membros da banda. E a gente ouviu um remix da música lá de 2011, feito pelo multiprodutor americano Meyer Hawthorne. O Sonora segue daqui a pouco, depois do break, a gente volta com versões novas para os hits das quatro bandas suecas que mais venderam na história da Suécia. Seguindo com o Sonora dessa tarde, a gente está fazendo um especial sobre a Suécia e chegou a hora de relembrar as maiores bandas da história da Suécia. Mas como o Sonora se dedica à música mais atual, a gente vai escutar as faixas dessas bandas reinterpretadas por algumas bandas contemporâneas, não necessariamente suecas. E já que um programa que fala sobre a Suécia não pode deixar de lado o ABBA, a gente vai começar com uma versão da banda espanhola Sunday Drivers, reconstruindo um dos maiores sucessos do quarteto que surgiu lá nos anos 70. Roda aí! Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing, coming to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything is fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Chance. dancing queen. Digging the dancing queen. When she woke up late in the morning light and the day had just begun, she opened up her eyes and thought, oh, what's the morning? It's not a day for work, it's a day for catching time. Just laying on the beach and having fun. She's going to get you all that she wants. Is another baby, she's gone tomorrow. In confusion, I don't care if you really leave me, just say that you need me. So I cry and I beg for you to love me, love me. Say that you love me. Fool me, fool me. Go on, fool me. I can't care about anything but you. Essa bela voz que a gente estava ouvindo é a cantora Eve St. Jones, fazendo uma versão jazzística para The Look, do Roxette. a segunda banda de maior sucesso na história da Suécia, teve 60 milhões de discos vendidos. O Roxette pegou o trono do ABBA e reinou nos anos 80. Antes, a gente escutou Loveful, grande hit de outra banda sueca muito famosa, são os The Cardigans. Essa trilha, essa faixa apareceu na trilha sonora do filme Romeo e Julieta e a gente ouviu ela, Loveful, na voz da americana Kat Edmondson. Dos grandes grupos que surgiram na Suécia, talvez o The Cardigans seja o mais cool, o que não impediu de vender os seus 15 milhões de álbuns lá nos anos 90. Antes, a gente escutou All That You Want, música do Ace of Base, a terceira banda sueca que fez mais sucesso na história, vendeu 30 milhões de cópias nos anos 90, e a gente escutou um cover bem cru dos ingleses do The Cooks para All That You Want, e o bloco começou com uma versão de Dancing Queen, feita pela banda espanhola Sunday Drivers, da cidade de Toledo. Dancing Queen foi um dos maiores hits do ABBA, que é o campeão absoluto da discografia sueca, teve mais de 200 milhões de discos vendidos no mundo todo. Para continuar no embalo das vozes femininas que encerraram o bloco anterior, vamos ouvir agora algumas garotas suecas de hoje em dia, mas que cantam um bocado, começando com a voz da Carolina Comstedt, da banda Club 8. Singing. Acabamos de ouvir a banda sueca Sei Lulu tocando Julian. Sei Lulu é formado por duas irmãs gêmeas e foi lançado pelo selo francês Kitsune, uma forte inspiração lá nos anos 80. Antes, a gente escutou a Licky Lee, cantora sueca de 29 anos. Ela estourou no mundo todo em 2011 com aquela música I Follow Rivers. E a gente escutou uma outra música dela, um pouquinho mais antiga, de 2008, que se chama I'm Good, I'm Gone. Antes da Licky Lee, tocou outra Lee, a Miss Lee, tem 33 anos, é a outra Lee da música sueca. A Miss Lee tocou Bourgeois Shangri-La. Essa canção apareceu no comercial da Apple, quando foi lançado o iPod Nano 5. E o bloco começou com o Club 8, um dueto que já tem 20 anos de carreira. Eu acho que é uma das minhas bandas preferidas da Suécia. E a música que ela tocou foi Heaven. Bom, o Sonora de hoje fica por aqui. Para ver o que tocou no programa de hoje, é só entrar no Facebook, na fanpage do Sonora e ver a playlist. E para escutar um som como esse que rolou hoje no programa, é só escutar 24 horas a rádio This Is It na internet. Sonora teve gravação e montagem de Marco Aurélio Pacheco e apresentação de Eduardo Axelrod. Tchau e até semana que vem, nesse mesmo horário.